tava pensando, o trânsito de São Paulo tá foda, parceiro. Cada vez mais também. Precisava comprar um helicóptero pra ver se foge dessa parada aí, mano. O brother tava falando lá hoje, mais cedo lá também. É 250 mil pra manter, né? Por ano, né? Por ano. Só pra deixar de quebradinha, fora o combustível. Mas... é o seguinte, pra tirar o estresse, sair do trânsito de São Paulo, acho que vale a pena, né? Ah, bichão, é uma alternativa aí de se pensar, né? Tá ligado? Tem como, né? São Paulo tá parecendo a Índia já, tanto de trânsito que tem. Bagulho, cada vez mais carro, cada vez mais moto. Chega no baile, ela joga avanço. Todas as bandidas da festa me olhando. Acho que eu tô voando, acho que eu tô voando. Eu percebi meu pescoço brilhando. Eu notei que ela tá hipnotizando. Eu acho que eu tô voando, acho que eu tô voando. É fácil de perceber que as coisas simplificou. Cilindrada tem de sobra, é torpedo de toda a culpa. Varia, tô pesado, bem acompanhado. Nota como é diferente o presente do passado. Fechou, contabilizou, contou. Quer me mandar? Tem resenha na suíte do Copacabana. Fumou, ela já provou. Sentou, malucona. Brim no teto da nave, de topless no banco de carona. Eu acho que eu tô voando, e agora pra acompanhar vai ter que acelerar. Quero ver vocês me pegar. Que eu acho que eu tô voando, e agora é só pra confirmar. Vai, pode acelerar, se quiser acompanhar. Eu acho que eu tô voando, e agora pra acompanhar vocês vai ter que acelerar, vocês vai ter que acelerar. Eu acho que eu tô voando, e agora pra acompanhar. Quem quiser acompanhar, vai ter que acelerar. Ali ela joga avanço, todas as bandidas da festa me olhando. Acho que eu tô voando, acho que eu tô voando. Eu percebi meu pescoço brilhando. Eu notei que ela vai hipnotizando. Eu acho que eu tô voando, acho que eu tô voando. É fácil de perceber que as coisas simplificou. Cilindrada tem de sobra, é torpedo de toda a culpa. Varia, tô pesado, bem acompanhado. Nota como é diferente o presente do passado. Fechou, contabilizou, contou. Quer me mandar? Tem resenha na suíte do Copacabana. Fumou, ela já provou. Sentou, malucona. Brim no teto da nave, de topless no banco de carona. Eu acho que eu tô voando, e agora pra acompanhar vai ter que acelerar. Quero ver vocês me pegar. Que eu acho que eu tô voando, e agora é só pra confirmar. Vai, pode acelerar, se quiser acompanhar. Eu acho que eu tô voando, e agora pra acompanhar vocês vai ter que acelerar, vocês vai ter que acelerar. Eu acho que eu tô voando, e agora pra acompanhar. Quem quiser acompanhar, vai ter que acelerar. No baile ela joga avanço, todas as bandidas da festa me olhando. Acho que eu tô voando, acho que eu tô voando. Eu percebi meu pescoço brilhando. Eu notei que ela tá hipnotizando. Eu acho que eu tô voando, acho que eu tô voando. É fácil de perceber que a coisa simplificou. Cilindrada tem de sobra, é torpedo de toda a culpa. Varia, tô pesado, bem acompanhado. Nota como é diferente o presente do passado. Fechou, contabilizou, contou. Quer me mandar? Tem...